gente tem que amar. E de repente ter que esquecer. Vou dar um jeito nessa solidão e parar de pensar em você. Mas por acaso se eu não conseguir, que com certeza pode acontecer.